Aracaju, 190 autorizado. Cola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju. Controle 120 da cima 8, aciona 5143. Autorizado Aracaju, Aracaju, zero, já coloca zero, curva esquerda, Puca, Caju. 208, 5143, transponda, reporta o pushback na 52. 143, Azul 4071, confirmando autorizado push. Autorizado, diz o push azul 471. Z62, decola 241, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Escola 358, para Fortaleza. 358, Fortaleza, nível 370, via peso 19, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, direção, corrigindo, sai da Momo, direção Frode. Controle 120 decimal 8, aciona 5134. Salvador International Airport, information uniform 2235 Zulu, wind 120 degrees, 10 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 2,000 feet, altimeter setting 1015, transition level 045. Procedure, runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Control tower on 118.95. Ground control 121.90. Clearance not available. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 2 mil pés. Ajuste de altímetro. 1-0. 1-5. Nível de transição 0. 4-5. Temperatura 2,6 graus. Procedimento ILS. X-ray para pista 1-0. Pista em uso 1-0. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 1-2-0. Decimal 8-0. Torre operando na frequência 1-1-8. Decimal 9-5. Solo 1-2-1. Decimal 9-0. Quatro zero sete um, levou aos 46, controle 120, decimal 8. Doutor Salvador, boa noite, azul 4078, cruzando 1600 para o nível 340. Boa, sobe 340, Vandael, 4071. 340, Vandael, azul 4071. Puxa, boa tarde. Boa tarde, 63, 10. Tá livre, puxa, porta pro ataque. Livre, puxa. Papão Delta 3258. Papão Delta 3258, 144 a bordo, alterna João Pedro, 24 horas de autonomia, para o táxi. Mona 154 a bordo, 3258. 144, autonomia de 4 horas, alterna João Pessoa, é o 3258. 3258, Axia Índia, ponto esperador no 021895, que negar no 015. Que negar no 015, pela Índia, a 10 do 132. Para o ataque, Sachanel 63190, POB 148, autonomia de 3 horas e 40, alterna Natal. Chanel 6310, taxia Indy, ponto esperador no 02895, que é legal, 10015. Taxi, pátio Índia, ponto de monitoração, 1895. O trip 5216 para pushback acionamento. Só trip 5216. 5216 autorizado, puxa, contato, valeu. Salvador, Gol no 604. 604, Fortaleza, 370, autorizado, VP Zulu 19. É colapso no 0, curva à esquerda, sai da mão, direção frote, controle 120, décima 8, aciona 5145. 216 para o táxi 60 a bordo, 3 horas e 25 ao Serra, Matião. 216, taxia Índia, ponte espera da nota 2895, Kenegal 905. 2904, contejo. Bom, no 604, confirme a saída, por favor. Sai da Momo, transição frota, confirmando, no 904. Aqui autorizado, então, 360 para Fortaleza, pelo mundo 9. Decola da 10 primeira curva esquerda, saída Momo. Transição Front, controle 20 de 1-8, final 5-1-4-5, voo 9-0-4. Correto, reporte pushback sinal, voo 9-0-4. Botará pronto, voo 9-0-4. O Gol no 604, na escuta? Na escuta no 604. Por gentileza, a partir de agora, quando pronto para o push, chame a torre em 118.95, ok? Ok, quando pronto, 118.95, obrigado. Alô, Gol no 604, para o feedback na 01. Conselho 01, prossiga. Para cópia, Brasília 380. Conselho 01, só um instante. Sim. Fronteira 01, confirma pela sua rota. Rota proposta, Upper Zulu no 7 até Apino.